A Prefeitura de Belo Horizonte abriu um posto extra de vacinação contra a febre amarela na região do Barreiro. Ele está funcionando no Centro de Referência em Saúde do Trabalho, o Sereste, que fica na rua Pinheiro Chagas, número 125. A unidade conta com 2 enfermeiros e 6 técnicos de enfermagem, com funcionamento de segunda a sexta-feira, entre as 8 da manhã e as 5:30 da tarde. A abertura de postos extras para vacinação contra a febre amarela foi adotada pela Prefeitura de Belo Horizonte por causa da sobrecarga dos 150 centros de saúde da cidade. O próximo posto extra vai ser montado em Venda Nova. A contratação de equipe técnica já está em andamento, segundo a Prefeitura da capital mineira. Até o último dia 24, Minas Gerais havia notificado mais de 1.000 casos da febre amarela, segundo a Secretaria de Saúde do Estado. 57 foram descartados e 251 casos confirmados. Reportagem Verônica Pimenta.